Acelerador, direita pro 055. Noite, seu 3858, chegada a Mari, desça para o nível 060. Mari. 3858, mantenha a chegada a Mari, é o número 3 na aproximação. Brazil e 4, down to 2000 feet, and 81017, report from localized 110, clear for left. Okay, down to 2000 feet, QNH 1017, and we'll report establishing the localizer of 810, 0084. Ultra 3662, destino para 4000 pés, ajuste 1017. Agora o gol 2043, pronto para pushback e acionamento posição 7. Gol 2043 autorizado pushback e acionamento 07, chame taxa. Autorizado pushback e acionamento, depois era taxa. Gol 2043. É radial 280, porém aguardando o último vetor para o walk. 392 para o localizador, direita para 070, reporte estabilizado. Mantenha 4000 atingido. 070, reporte estabilizado. T392, está para 3000 pés, ajuste 1017, reporte no localizador. S3, reporte. T3858, via Mari, desça para 2000 pés, ajuste no 017, reporte localizador. 2000 pés, 317, via Mari, reportará localizador. Doro 2043, pronto para prática, DLB 167, alterna Galeão, 4 horas de autonomia. 362, isso para 2000 pés, está livre LF, aguarde transferência para a torre. Doro 2043. Tower 0 8 4, I have inside cleared land runway 10, wind 150 degrees, 5 knots. Papa 3662, complete sinal ILS, traço por estrela 1330, agora 7 milhas à frente, e chame torre 1895. 3662, obrigado. Boa noite, eu vou 096. Sente, informação, Rio de Janeiro. 096, boa noite, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, boa noite, 096, todo mundo aí, tá? Autorizado para o editado, 096. Tá. Negativo. Aguarda autorização. Voo 2043. Torre 3662, 3 milhas de altitude. Então, 3662, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Altímetro no 017. For ground at 50, vacate runway to the right via taxiway Golf, report runway vacated. Salvador, boa noite, eu sou o Nené 310, boa noite, chega da Mari, desça para o nível 060. Mari 060, eu sou o Nené 362 autorizado, pouso pistão no 0, vento no 50 graus, 4 nós. Deixa eu posso, já vai. Europa 084, call ground 121 da Small Niner. 121, thank you very much, 2043, autorizado a Lera manter pistão no 0. Autorizado a Lera manter a 084, clear via Alpha, hold short, taxiway Juliet. Alpha, holding short. Juliette, quero fazer o reporte. 53858, livre LS, chame torre 198-95. 2953, 2858. próximo ataque foi à direita, chama. Controle de solo, 121 decimal 9. 219, tchau, obrigado. Salvador, boa noite, tá 3662, segura. Tá 3662, mantém a posição no ataque sueco e aguarde instruções. Europa 084, mantém posição. Europa 084, will maintain position, we have a traffic inside, will maintain position. Tá 3662, ingressa Alfa Juliette, ponto 03. Alfa Juliette 03, 3662. Pouso pistão no zero, vento no 40 graus, 4 nós. Leve pouso não no zero, 3854. 2043, decolada 54, chama controle, 120 decimal 8. 1208, obrigado, bom trabalho. Boa noite, Salvador, boa noite, eu vou 2043. Boa noite, gol 2043, contato com a Dance, da Delta, gol 360. 360, seria possível curva direita na próxima? Julius, vai Alpha Julius, and then stand 1-1, Europa 084. Prodileta aguardando Montima, gol 2043, muito obrigado. Bom, 096, desça para 2000 pés, ajuste 1017, reporte localizador, pista 10. Ok, seu 2017, camarada localizador. Xené 6310, via Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1017, reporte no localizador. Via Mari, descendo 2000, reportará no localizador, Xené 6310. Oi, se livrou. Alfa Juliette, ponto 02. Juliette 02, na 2858. Gol 2043, na presente Fu Base. Está presente pro bar, o gol no 2043. 2043, chame agora ao centro Recife em 125.1, alterna 133.95. 1251-13395, voo 2043, obrigado, bom trabalho. E ele está avistando, gol 0096. Gol 096, Livre Leste, chame torre 118.95. Boa noite, 2895. Salvador, boa noite, gol 1096. Gol no 096, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0. Vento no 4 0 graus, 5 nós, altímetro no 017. Livre pouso na 10, comi 17, 1096. No lote com a pista vista, Oxaner 6317. Scanner 310, livre LS, chame torre 11895. 11895 até já, o Scanner 310. Libere a direita, Zetaxi e Fox, chame solo, 121 decimal 9. Eu ativo direita, Fox, 209, do 99, graças. Torre, boa noite, é Oxanair 6310, só no lock visual. Oxanair 6310, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro 10, 17. 10, 17, aguardando pista livre, agradece, 6310. Salvador, boa noite, eu vou 0096, vamos lá. 1096, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, vamos lá, 096. Pouso pistão no zero, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. Ciente, pouso autorizado, chama R63, 0-0. Bolo 096, ingresso da Juliette, portão 09. 709, bolo 096. Oxanar 6310, solo 08, libera a direita, Vetaxi e Fox, chame solo, 121, decimal 9. E a Fox está liberando, chama o solo 121, Oxanar 2795. Sul 2795, boa noite. Prod Pelo, para a chegada a Bonfim. Reporte no ideal de descida, o procedimento ILS X-Ray, pista 10. Road Pelo, reportarei, 2795. Puxa, né, 6310 Alfa, Juliette, portão 62. Juliette, Alfa, Juliette, confirmando o portão, temos a informação do 3, confere? Negativo, portão 62. 62, agradeço, 6310. Salvador, boa noite, Uno 973, foi Uniforme, coordenação Galeão. Salvador, boa noite, Uno 973, foi Uniforme, coordenação Galeão. O 973, aguarde cópia Galeão, prepare da Elisa e Lisa. Elisa, escuta, 973. Alfa Tango Delta, direto Salvador, descida autorizada até 2 mil pés, 1-0-1-8. Pode manter Salvador. Confirmando, gol 1973. Afirmo. Gol 1973, ponto 4. Afirmo. Autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via motor 90857, Moço, após 360 nível, saída Bahão, Leda, após voa posição e lume. Decola da pista 10 direita após decolagem, 5157 código, 120 decimal 80 controle Salvador. Salvador 360 Salvador, 360 Galeão, Serra Bravo Golfo Lima, Delta Boa, pelo número 857, após Mouso, perfil da Dael Leda após Irome, curva direita após 5157, o código transponder, controle opera 120 decimal 8, está pronto para pushback, estacionamento na 4, gol 1973. Gol 1973, correto, chame pronto para táxi na posição 04. Autorizado pushback, reporte o ataque do 1973. Good night, Airport Chicago to do heavy stand 1-1, formation uniform, request clearance to Lisboa. Stand number 1-1, wait just 1 minute for clearance to Lisboa, Portugal 02. Stand by for call, 02 heavy. Paulo Salvador, gol 1973, pronto, Marcos. Está com 106 a bordo, 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Confirmou 106 a bordo, gol 1073, 1973. Confirmou 106 a bordo. O 1973 autorizado, Índia, ponto espera, torre no noite, decimal 95, ajuste altímetro 1098. Índia, 295 lá, 1098, ajuste, 973, boa. Espero não, 1-0-1-9-7-3, boa noite. 1-9-7-3, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 4-0 graus, 5 nós. Alinha decola do 1-0, boa 695, condições de interceptar o localizador? Afirmo. Autorizado em LS, ajuste no 098. Ok, reportaria no LS, ajuste no 5. Portugal Juto 2, ready to copy. Affirmative, South Carolina, 02. Portugal Juto 2, clear from Salvador to Lisbon, via Upper Whisk 50, then F-filed. Flight level 370, normal departure, then D-loop transition. Delta India, Lima, Uniform, Bravo. Departure from runway 10, after departure, left turn, squawk code 5165. And departure control frequency 120.80. Okay, clear to Lisboa. Passa runway 10, departure left turn on the Momo D-level transition. Approve whiskey 50, then as filed. Flight level 370 on the squawk 5165, Apache frequency 120.8, stall 02. 360 via Dael Lida, Gol 903. Só que tem um disco, stall 02. Estabilizou, 2795. 2795 chama a torre 11895. 295. Torre, azul 2795, estabilizado, visual. Azul 2795, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 5 nós. Livre pouso, 795. Este é o curso do localizador. Beleza, localizador. Go ahead, Portugal 022. We request add-on with the gateway transition because we're not going to be able to get to above follow 110 at 15 from Salvador. Wait just 1 minute, please, Portugal 022. Stand by, Portugal 022. Salvador, muito boa noite. Para Recife. 6310, aguarda um minuto, cópia para Recife, prepara Pucca de Maracaju. Pucca de Maracaju, agradeço. Azul 2795, solo 30, libere a direita, ataque Sir Fox, chame solo, 121-9. Direita na Fox, 1219, após 2795. 251, no voo. Salvador, muito boa noite, Azul 2795, Leblon, acesso. Azul 2795, Alfa, Kilo, Parte 3, quer ser atualizador. Alfa, Kilo, Parte 3, acesso, atualizador 2795. Serra Tango Delta para o localizador, direita 050. 050. Referências desce a 1700. Portugal 022, go ahead. Ok, nós podemos aguardar a clearance enquanto estamos em marcha. Portugal 022, clear to start up and push back for me for deck, waiting for departure clearance. Ok, clearance start up for deck. Boa noite, 3258, número 2, para a cópia, aguarde um minuto. Pagando para 3258. Localizador, Serra Tango Delta. Delta, chama 2, Salvador, 118, 95. 295. E aí, Papá Romeu, Serra Tango Delta. Papá Romeu, Serra Tango Delta, atenção de pouso, pistão no zero. No zero, balanço travou. Pouso não no zero. Pouso no zero. Papá Romeu, Serra Tango Delta, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 4 nós. Pouso, pouso, Serra Tango Delta. Após o pouso, Serra Tango Delta. Bate 5. Excelente. Portugal 022, salva o grau. É, Portugal 022. Portugal 022, Momo departure, D-loop transition with no restrictions, no climbing restrictions. Momo D-loop with no climbing restrictions, muito obrigado pessoal, 022. Minha 3190, pronto, 4. Prossigo, minha 3190. 3190, autorizado, Recife, via Peso Luna 7, ponto restante com FAB, nível 350, saída Tucajá, Maracaju. Decolar da 190 com curva esquerda, código 5162, controle 1208. Roxana 6310, entendeu, autorizado 3050, Pernambucagia, Maracaju, transporte 5162, controle após 1208, confirma? Roxana 6310, correto, chama pronto, pushback, acionamento 062. Gente, vai chamar, está na posição 62, Roxana 6310. Dono 9, carta no Brasil. Salvador, boa noite.